É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. É o Nia que chega em brasa, só não me arrumar pro... Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai já se prepara na raba, toma tapa. Se prepara na raba, toma tapa. Se prepara, para na raba, toma tapa. Bota com pressa. Se prepara, para na raba, toma tapa. Pablo MG. Solta a pedrada, cachorro. Vai loira safado e bota a jaca pra tremer. Quero ver tu balançando quando o grave bater. Vai loira safado e bota a jaca pra tremer. Quero ver tu balançando quando o grave bater. Pablo MG! Solta a pedrada, cachorro! Pablo MG!